1073 na escuta da torre? Torre Salvador, voo 1073, próximo à estrada 10, pronto. Voo 1073, confirma como recebe o rádio. Mantenha o ponto de espera da pista 10. Mantendo, clareza 5. Grato. Cozulo November, livre decolagem pista 17, o vento 1009 nós. Força aérea 2733, Salvador. Oi, Salvador, bom dia, tá 3896, ele é 66, passando onde até. TAM 3896, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. Para informação, temos um Papa Alfa 31 decolando da pista auxiliar sem interferir. Aguarda apenas autorização, o ajuste 1016. 1016, aguardando a liberação de pouso, TAM 3896. A gente está verificando a sua saída. Então, agora cópia, por gentileza. O senhor Renave? Gente. Trip 5494, acione identificação. TAM 3896, eixo livre, pouso autorizado, pistão no zero, vento 090 graus, 9 nós. Autorizado, pouso, pista 10, TAM 3896. Eco Zulu November, decolado ao 02, controle em 120, decimal 8, bom voo. 08. Patango Eco Zulu November, mantenha-se em condições visuais, corredor Axé, o nome meu pé. O nome meu pé é no Axé, November. Ali mantenha no zero após o tango, no zero, sai três. Para 4.000, 982. Como 982, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LS, após estabilizado. 2.000 pés, autorizado procedimento, após estabilizado, 982. Papatango Juliette, Tango Zulu, livre da restrição, submantenha 060. O Zulu da presente, portão vai visitar e manterá 2.500 pés até o destino. Juliette, Tango Zulu, ciente. Plano de voo modificado ao Zulu 203, mantenha 2.500 metros. Zulu. no solo 03, libera via Fox, solo no 21, decimal 9. Gente, 3896, obrigado. Bom dia, 3896, táxi via Alfa, Juliette, Porta Meia Dúzia. Alfa, Juliette, Porta Meia Dúzia, 3896. Tudo no November? No November, mantém inicialmente o corredor ação no meu pé. Zona ILS, Zona 982. 1982, complete final dos procedimentos, chame torre na frequência 118.95. 818... 95. 92. 1895, gol 1982. 118.95, gol 1982, bom dia. Eco Zulu 90, autorizado direto destino. Autorizado DCP na presente momento. Salvador 54 no 4, ligado de descida. 54 no 4, desça para nível de voo 050, ajuste no 0 no mínimo. 050, Salvador, muito bom dia, gol no 982, final, procedimento LS X-ray, 10, baixo travou. Golo 982, livre pouso, pistão no zero, vento 1.08 nós. Livre pouso, pista 10, golo 982. Controle 1073, bom. Your position 02, terminal parking stand at 3, and we request to start up and push back for the flight procedure. 1073. Controle Salvador, Wind 90 Alpha, decolado da 7, mantendo agora 404, 406, no corredor 7000 pés. Papá Romeu, Índia 90 Alfa, mantém as condições visuais, corredor Axel, no meu pé. Depois, 2-0 milhas, essa afastada de Salvador. Gente, corredor Axel, no meu pé, mostrará 2-0 milhas, afastado, o Índia 90 Alfa. América 239, fly direct to Duna, descend 3,000 feet, QNH 1016. Ajaxena, Jana 3,000 feet, Juliette, Tango Zulu, ciente, mantém a escuta do controle. Tá mantendo? Oi. Dois no meio? Ciente, graças. A decolagem não era prevista? Opa, não copiei isso aqui. Qual a previsão para decolagem? Coordenação mal tráfego reportado. Autoriza a DRP. Autorizado 035 inicialmente. 035, correto. Aos 40, próximo EB1 no passado. Que provavelmente será anicado no Alfa ou a Puca. Vamos preparar a Puca. Cinco quatro no quatro, reduz a velocidade para 2109. 2109, 54 no quatro. Bom no nada, vai manter. Paulo Salvador, muito bom dia, gol no 982, livre aviação do tráfego. Bom dia, gol no 982, taxi via Alfa Juliette, Portão Seco. Alfa Juliette para o 05, gol no 982. Delta Charlie Sierra 111, is the ground again? Go ahead, sir. Are you able to make a RNAV departure? Bye-bye. Jeep 5414, reduza a velocidade para 1909, número 2 na aproximação. 1909 já reduzindo, 5414. Eco Zulu Novembro, confirme estimado de pouso. Está estimando pouso para 1245. We need that to make the point Alpha 1 Alpha. Eco Lima, Eco Fox Alpha 1 Alpha. Are you able to do it? Yes, we are able to make Alpha 1 Alpha departure. Okay, so now change your departure to Alpha 1 Alpha, please. Changing over and the departure to Alpha 1 Alpha, that's probably since 111. Number, only great. Okay, Delta Charlie 7111. Readback's correct. Alpha 1 Alpha, coming back to taxi. Calling back for taxi 12 star 111. C5414, vetoração para sequenciamento, mantenha presente PROA limitado pelo localizador. Mantendo a PROA limitado pelo LOC 5414. Controle opera em 120.8, transponda 5073. Limitado pelo localizador. Tem condição de reduzir mais o 5414 para evitar essa vetoração. Tipo 5414, ciente. Tráfego que o precede mantém esteira de turbulência pesada. É, tá, esquerda 0110. 5444. É 0-1-0-7-3. Gol no 073, estamos centro Recife na frequência 125.1, alterna 133.95. Recife 133, 073. 8, responde 0190. 4. Eco Zulu Novembro, livre, 500, autorização de compra. Eco Zulu Novembro, livre. 6.544. Eco Zulu Novembro, livre ascensão para nível de voo 065. 065, oh, poderia confirmar 5443 do PED ou 62 de meu? Pronto, cópia 360, Congonhas? Pronto, cópia 307. Congonhas 360, autorizado, de uniforme Zulu no 6, decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída de Nero Alpha após bridge, controle 120.8. Responda 5127. 45, reportarei estabilizado, 5414. Decola 2-0, curva direita, de Nero no Alfa. Controle 20.8, transponder 5127. Gol no 397. Correto no 397, para o pushback essa nota. Trabalhamos, posição é a 4. Delta Charlie Sierra 111, just for confirmation, initial climb clearance is up to flight level 360, unrestricted, confirmed? Primary, 360 is the flight level. Okay, that's copied, we're climbing up to flight level 360, unrestricted, Delta Charlie Sierra 111. Roger. Primary, you fly direct, flight level 360, climb to 360, direct. And Windstar 111, we are now ready for pushback. Pushback approved, Delta Charlie Sierra, come again to taxi. Pushback approved, come again for taxi, Delta Charlie Sierra 111. Nosso para taxi, Sessão 6311, está com 168 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, e alternando galeão. 39, now we're final inbound. America 939, complete final and contact tower, 118.95. Okay, 11895, thank you, American 239. Tower American 239 with you, final approach for runway 10. America 239, check land gear, clear to land runway 10, wind 080 degrees, 10 knots. Alright, clear to land 10, American 239, thank you. Papa Romeo, Índia 90 Alfa, ciente, esteja atento a tráfego 11 horas, 9 milhas, mantendo 1.500 pés no corredor Veracruz. Índia 90 Alfa, frequência ali para coordenação. Escute a linha 400 cópia. Ok, informação Lima, nós já temos informação Lima, nível 180, avançando 4.2.3. Tomás Quebec na escuta do controle. Com 414, complete final do procedimento LS, a torre na frequência 118, decimal 95. 1895, 514, obrigado, bom dia. Bom dia. É, Salvador, muito bom dia, 5414, transfere, está estabilizado no lockdown no zero. 5414, continua a aproximação, reporte externo embaixo travado. Reportaria no externo, 5414. Noroeste, Charlie 150, mantendo 1.000 pés. Então, mais que a 10, podem ir abusar com o tráfego, o Rio 172, pare, está com 0, meia bota, 0. Ótimo, pra encerrar. Após a passagem da aeronave da América na curtíssima linha, mantém preparando-se para a decolagem assim que é autorizado. Após a América na curta final, linha mantém 90, China 63. Mike Eco Delta, prossiga. Mike Eco Delta, a intenção é seguir inicialmente no corredor, no litoral sul, corredor Axé, ou do Pátio seguir direto com o Pronorte para o destino? America 239 underground at 19, vacate the via taxi Foxtrot now and contact ground 121 decimal 9. We need to vacate the end and then we'll call ground American 239, thank you. Então, decola da 17, autorizado sobre voo na Baía de Aratu. Decola da 17. Após a decolagem, curva à esquerda e cruza o campo. Após, segue com proa norte. Controle, Aperio 120, decimal 8, transponder 0125. Delta, cotejamento correto, no pátio 4 são 9 a bordo. Para acionamento, chame a torre 18, decimal 95, ajustado 1016. Meia 3, 1-1, livre decolagem, pistão no zero, vento 0, 9, 0 graus, 8 nós. Livre decolagem, 63, 1-1. Canary 239, via Alpha, hold short, Julie. Alpha short, Julie, I'm not going to be para a da rotatória para o Victor, Victor ou Mike Beck? SAP 017. O rotatório. E a rotatória, dá algum tempo, rotatória. 5221, não confirme, é negativo, Arnaldo, não é isso? Eu não confiei, enquanto poderia confirmar. Comandante Renave? Aeronave? Olha, nós fazemos saída da Renave, fazemos estar na Renave, agora a próxima da Renave ainda não. É só um instantinho para copiar. O Jorge está fora, então a gente está coordenando as saídas. 208, controle Salvador, Oceania 6319, bom dia. Bom dia, controle de Salvador, Oceania 6311, cruza 1310. Oceania 6311, contato radar na decolagem, sub mantenha 360, saída Diner 1 Alfa. 360, Diner 1 Alfa, Oceania 6311. Trip 5414 no solo 22, libera via Eco, solo no 21.9. Libera via Eco 219 após a 5414. I have 239 expedite your taxi via Juliet into gate 11. Hey, American 239. Salvador 5414, 5414 após o América. Prossiga via aquilo para o pátio 3, atento à coisa que você tem o push no setor. Ok, prossegue na retaguarda do América, 5414. Trip 5221 na solo voltando? Condições de após a decolagem voar direto LF e após LF voar direto conquista? Perfeitas condições. Ok, então trip 5221 autorizado para a vitória da conquista nível 200, decola da pista 1-0, mantém pro até 2000 ou terceira milha. Após curva direita, voa LF, LF ao destino. Controle, opera em 120, décima 8. Responda, é 5055. Temos, portanto, autorizado a nível 200, conquista, decola da 1-0, mantendo até 2000 ou terceira milha. Após curva direita, voa de LF, aciona 5055 e controle, estrutura coletada, saída 1208. Correto 5221, no pátio 3, chama para puxar aqui acionamento. Pronto, tem livre cruzamento do campo, prosseguindo já para o sentido do litoral norte para ingresso no corredor forte. Quem não atrapa com a reportar. Tango Vitor Mike Quebec para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118.95. 1195 torre, campeã também. Copia. Autorizado Maceió, nível 250, Nicolau da pista 1-0, primeira curva esquerda, saída NK, 1 alfa, após direto. Controle 120.8, transponda 5132. Gente, autorizado então, perna do vento, repórter girando base para a final. Victor, Salvador, Papatango, Victor, mais Quebec. Porta Control. Chegando na 40. A aeronave que precede já ingressando na perna do vento para girar basquete. Sim, o Quebec está fazendo 360 pela esquerda na outra cor. American 9239, taxi side, Julia, to gate 1-1. I clear to 1-1, American 239. Alugou 397, pega acionamento. Final. Obrigado. Ah, perdão, só um minutinho pra engatar aqui o trator. Está agora de assistente. Aguarde autorização. Para 397. Ok, aguarde. Paulo Salvador, bom dia, gol no 983. Vamos ter informação, uma autorização, barulho. Bom dia, gol no 983. Prepare a Dinero 1 Alfa e aguarde cópia 360, barulhos. Dinero 1 Alfa. Mesmo? Libera a passagem pro backtrack do Bravo 3. There's a chance here on 111. We have to hold position for a few more minutes. We call you when we're ready for taxi. Okay, please, sir, I have a little bit. There is another aircraft behind you. Delta Charlie 111, we can taxi a few hundred meters straight ahead if that helps you. Delta Charlie 111, shall we taxi a few hundred meters ahead? Affirmative, Delta Charlie, because there is another aircraft behind you. Okay, we taxi a few hundred meters, but we have to hold position to sort out some items. Okay, if it's possible until we've been off the Airbus of Portugal TAP. We've been off Airbus TAP in front of you? Yes, behind the Airbus from TAP, that's copied, Twinstar 111. Great, thank you. Totalmente pronto agora, vou treinando 7. Só para autorizar, deixa-me táxi no 1397, puxa velho. Trip 5221, após a companhia parquear à sua esquerda. Está autorizado. O pushback atento ao Airbus no pote 3. Ok, sim, está atento ao Airbus. Já estacionar a frequência livre, Bravo que Luiz. Pistão Mike Quebec, pista livre, pouso autorizado, pistão no 7, o vento uma centena, 9 nós. Pouso autorizado no 7, Vitor Mike Quebec. Star 111, we are ready to continue taxiing.